tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. Yeah! Yeah. ouro e platina. Looks through his window side. He sees the things he knows.